poderíamos, muitos de nós que estão aqui e muitos dos que estão aqui que estiveram na frente do fogo, poderíamos estar cá hoje, como aconteceu a 12 cidadãos de Oliveira do Hospital. Mas felizmente estamos cá e isso é importante. E o nosso coração está também com as famílias daqueles que partiram, que foram traídos por um fogo nunca visto em Portugal e na Europa, como diz o relatório independente, até porque havia uma visão completamente errada que parecia a própria sociedade achava que tinha isto acontecido tudo e a culpa, sabem quem era? Eram dos bombeiros. Uma coisa inacreditável, porque os bombeiros não puderam chegar a todo lado. E então as populações acharam que os bombeiros já tinham culpa. E houve aqui um grande trabalho da nossa parte, porque primeiro tínhamos que explicar às pessoas, as pessoas tinham razão quando faziam essas críticas, porque elas estavam sempre à espera dos bombeiros quando há um fogo normal. Depois aconteceu é que não houve nenhum fogo grande. O que existiu aqui foi um ciclone de fogo e uma catástrofe. E os responsáveis demoraram, responsáveis em Lisboa, demoraram demasiado tempo, e alguns ainda não conseguiram perceber, porque ainda não fizeram algumas decisões que deveriam ter feito, que o que nos aconteceu aqui é uma coisa que nunca tinha existido em Portugal nem no Pedrógão.